gracinhas do rostinho, chega bem devagarinho pro Chaves assustar. Perturba, pinta e borda com a moçada, depois chora esqueriçada e começa a soluçar. Chiquinha da blusinha atravessada, como ela é engraçada quando o Kiko faz manha. Chama de Polo seu Barriga, briga com Dona Florinda e seu Madruga quem apanha. Chama de Polo seu Barriga, briga com Dona Florinda e seu Madruga quem apanha. Chiquinha, Chiquinha, vai firme que dá pé. Chiquinha, Chiquinha, pois é, pois é, pois é, pois é. Chiquinha, Chiquinha, vai firme que dá pé. Chiquinha, Chiquinha, pois é, pois é, pois é. Chiquinha da blusinha atravessada, como era engraçada quando o Kiko faz manha. Chamar de Bolo seu Barriga, briga com Dona Florinda e seu Madruga quem apanha. Chama de Bolo seu Barriga, briga com Dona Florinda e seu Madruga quem apanha. Chiquinha, Chiquinha, vai firme que dá pé. Chiquinha, Chiquinha, pois é, pois é, pois é. Chiquinha, Chiquinha, vai firme que dá pé. A Chiquinha nos cabelos fala pelos cotovelos, mas também sabe ouvir. Quem sabe tudo muda e pra você e o seu Madruga um dia a vida vai sorrir. E com uma benção vinda do céu, vou ter dinheiro pra pagar o aluguel.